levante a mão comigo. Levante a mão assim, levante a mão assim comigo, assim comigo, assim comigo. Marcos Antônio, eu sou teu fã. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Sou o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar. Só quero o quê? Só quero te escutar. Levante a mão! Quando tu falas comigo, assim comigo, assim, assim, ó. Vai, vai, vai. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia. É o que tu pensa, que os meus planos são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar. Só quero o quê? Só quero te escutar. Levante a mão agora, levante a mão assim, vai. Pois quando tu falas comigo, ouço se acende. Me queima, inflama e me faz ser um novo crente. Pois quando tu falas comigo, fogo se acende. Levante a mão assim, vai, vai, levante a mão, vai, vai, vai. Quem vai me faz ser um novo crente. Ei!